Está no ar mais uma vez meu brinquedo estupefaciente através da música, minha experimentação sonora. Muqueca de Siri. Pela Rádio Comunitária Campeche, também pela Rádio Livre, Rádio Bronca, a primeira em Floripa, a segunda em Barcelona. Luci Alves, um sabiá. Todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. E tendo um coração vazio, eu vivo assim a dar psiu. Sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo um coração vazio, vivo assim a dar psiu. Sabiá, vem cá também. Agora Thiago K, Janaína Pereira e Expresso BR. Férias em Lisboa, o nome da música. Esqueci de anotar na cola, então. Mas é Férias em Lisboa. Ao me lembrar das férias em Havana, ouço Guantanamera de manhã, feito quem ouve o canto de Ossanha, quando tendo que ir, tende a ficar. Lembras o quanto tudo foi bacana, tanto que não queria quiseras mais voltar. Fomos para passar uma semana, mas nos enamoramos com o luar. Gêmeo do luar de Teresina, onde o ser esteio a tua janela, descrevendo o mar de Amaralina. Prometi te amar num barco à vela. Se projetam cenas nas minhas retinas, algum sobre a mesa. Vejo agora, vejo que me acenas nas fotografias. A saudade aumenta, não demora. Vai valer a pena, tô contando as horas. Já contei centenas, vem agora. Olho tua beleza nos fios do Pessoa. Vem passar as férias em Lisboa. Teresina, onde eu celesteio a tua janela, descrevendo o mar de Amaralina. Prometi te amar num barco à vela. Se projetam cenas nas minhas retinas, algum sobre a mesa. Vejo agora, vejo que me acende. Vejo que me acende. Não demora, vai valer a pena. Tô contando as horas, já contei centenas. Vem agora, olha tua beleza nos fios da pessoa. Vem passar as férias. Se projetam cenas nas minhas retinas. Algum sobre a mesa. Vejo agora, vejo que me acenas nas fotografias. A saudade aumenta, não demora. Vai valer a pena. Tô contando as horas, já contei centenas. Vem agora, olha tua beleza nos fios do Pessoa. Vem passar as férias em Lisboa. Agora uma música dedicada a toda a galera que tá na bravata da vacinação, a galera do SUS, da saúde. Clarissa Ferreira, Raíssa Bittar. Fora Bolsonaro genocida. O mundo é redondo. Jesus, Muqueca de Siri. Toda quinta, das 8 às 9 da noite. Também domingo, das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Maíra Freitas. O peito tem seus trovões por dentro, que assim como vibram, revelam seu silêncio, acento de tambor. O peito é o tambor de dentro. E o tempo sustenta a pele que sangue não tem, ferida que pare esse tambor. O peito é um tambor atento, um tambor atento, tambor atento, um tambor. O peito é um tambor atento, tambor atento, tambor atento. Atento ao tinir do tempo, ao trinar do vento, ao tirar de dentro essa dor. Eu tento me ver por dentro, só me arrebento. Tem fundamento o tambor. O tempo e o que corre, quem segue o norte, não morde a isca o tambor. O peito revela a alma que jorra o sangue, que gera a vida. E o corpo em dança, abrindo os caminhos. Essa música eu dedico à minha mãe, Rosa, Rosanda Rosalim Rose, a mãe mais rosa do mundo. Mãe que é benzedeira, tem planta curandeira, mãe da água cachoeira, forte do capoeira. vento, mãe do movimento, mãe de nascimento, mãe de sentimento, mãe do amanhecer. Cada linha, cada traço, cada verso de compasso, como forma de abraço pra lhe agradecer. E essa semana seja abençoada de axé, mama, que todos possam ter mais amor, grana, e seja lá como Deus quiser, mama, natureza, mãe que me criou. Mãe que é benzedeira, tem planta curandeira, mãe da água cachoeira. Sol nascente é luz reluzente, vem curar minha mente, mãe. Faça dessa canção ritual, que pros aflitos sejam paz espiritual. Ó, mãe que me encanta, sua beleza é tanta, natureza é santa, medicina é planta, pra espada e escudo se deixou destrancar. Foi você quem disse se cai e levanta. Olha, eu te prometo que vou ter cuidado, você sabe, preto tem que ter dobrado. Me mantenha vivo, me mantém blindado, pra que eu leve amor pra tudo que é lado. Mãe que é benzedeira, tem planta curandeira, mãe da água cachoeira, forte igual capoeira, mãe de toda maneira, devo minha vida inteira pra você. Eu quero saber o que ela vai perguntar, o governador conta que a polícia dele vai parar de matar. Seja abençoada de axé, que todos possam ter mais amor, e seja lá como Deus quiser, natureza mãe que me criou. Seja abençoada de axé, e todos possam ter mais amor, e seja lá como Deus quiser, natureza mãe que me criou. Seja abençoada de axé, que todos possam ter mais amor, e seja lá como Deus quiser, natureza mãe que me criou. Oxum, minha mãe mandou, sobre mim. Derrama o fel da tua lança sobre o meu canto. Oxum, transborda teu ouro sobre os meus versos. Resuma tua beleza sobre os caminhos meus. Oxum, minha mãe mandou. Oxum, minha mãe mandou. Oxum, minha mãe mandou. Ogum, meu pai, sim, senhor. Oxum, minha mãe mandou. Oxum, minha mãe mandou. Oxum, minha mãe mandou. Ogum, meu pai, sim, senhor. Oxum, minha mãe. Oxum, minha mãe. Oxum, minha mãe. A próxima música tem que esperar o almoço. Valeu, criançada. Inventa Rio. Não é proibido. Essa foi Luana Carvalho. Oxum, minha mãe. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e que U. Com K é a Rádio Bronca, onde o Muqueca é retransmitido toda quinta-feira, 18h, para o horário local de Barcelona, em 104.5 FM, uma rádio livre. Jujuba, banana da pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete e sundae de chocolate. Soca, mariola, quindim, brumelo, doce de abóbora, pipoco, bala, juquinha, algodão doce, manjar. Venha pra cá, venha comigo, a hora já tá, não é proibido, vou te contar, tá divertido, pode chegar. Nesse fim de semana, passo um e-mail para a Joana vir. Não precisa bancar o bacana, fala para o Peixoto, chega aí. Traz todo mundo, tá convidado, é só chegar. Traz toda a gente, tá liberado para dançar. Toda tristeza deixa lá fora, chega pra cá. Jujuba, banana da pipoca, cara, beijadinha, sorvete, de chocolate. Paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora, cupô, bala, juquinha, algodão doce, manjar. Venha pra cá, venha comigo, a hora já dá, não é proibido, vou te contar, tá divertido, we'll be right back. quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegrar meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem, vem, vem meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. E fico assim o tempo todo a te esperar, até que um dia você possa se tocar e vir correndo me tirar da solidão. E só assim conquistarei seu coração. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem meu amor, tá gostoso demais. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor, manhã. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem, vem, vem meu amor, me tirar da solidão. Ai, vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. E fico assim o tempo todo a te esperar, até que um dia você possa se tocar e vir correndo me tirar da solidão. E só assim conquistarei seu coração. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem, vem, vem meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, vem meu amor, ai, sim, sim, sim, vai. Vem meu amor, gostosinho assim. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem meu amor, me tirar da solidão, manhã. Com você aqui eu nunca fico só. Jesus, vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem meu amor, me tira da solidão. Vai chegando, vai chegando. Vem meu amor, isso aí, galera, bonito. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem meu amor, chega pra cá. Conrad Rose, pode chamar de Siri, Rubro Negro da Gema. Este é o Muqueca de Siri, o meu brinquedo estupefaciente, através da música, principalmente a música brasileira, um pouco de música latina também. Desde 2006, rebelde e na luta pela democratização dos meios de comunicação. Arroba Muqueca Siri nas redes. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, 6 da tarde, pela Rádio Bronca para Barcelona. E toda noite de quinta-feira, ao vivo aqui na Rádio Campeche, Rádio Comunitária, em Floripa, Ilha da Magia. No domingo, 11 ao meio-dia, geralmente tem um repeteco do programa, às vezes programa ao vivo. No lado A ouvimos Luci Alves com Sabiá e Gonzagão, Thiago K com Janaína Pereira Expresso BR. Janaína Pereira já foi locutora desse programa lá pelos idos de 2009. Eles trouxeram Férias em Lisboa. Depois Clarissa Ferreira com Raíssa Bittar, Jesus Sus, uma música em homenagem a toda a galera da área de saúde que está na frente, na linha de frente do combate à pandemia e da vacinação. Muqueca de Siri, lembrando, é um programa feito com álcool gel e máscara. Maíra Freitas, Tambor Atento. Rael, Pensa Mãe. Luana Carvalho, Oxum, Minha Mãe. Inventa Rio, tudo junto, inventário, sem acento, quem quiser buscar. Não É Proibido, Lázaro Ramos, Vem Meu Amor, extraído do filme Opa Ió. No fundo, estamos ouvindo a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do meu amigo Sérgio Sofiati, grande trupe. Uma versão da música do Luiz Caldas, Vai. E vamos abrir o lado B com ela, magnífica, que lançou disco novo, Maria Bethânia, com Xande de Pilares, Cria da Comunidade. @ Muqueca de Siri, um pé no saco da caretice. Ela na janela da composição. Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari. Pra quem vem lá de São João de Meriti, que aliás nem tem metrô, andando até Bafunda vou. E todo dia, mesma hora, ela embarca naquela estação. E foi assim que então se deu, dela sentar-se ao lado meu e deslizando sobre os trilhos da conversa, pela linha 2x2. Aí ela falou: a negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade, que ralou essa guerreira lá do Morro da Pedreira pra fazer a faculdade. Se formou, ainda mora no mesmo lugar, não quer sair de lá, só quer comprar uma casinha espaçosa no asfalto na subida da colina. Que menina, de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil o ofício do compositor. Que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil o ofício do compositor. Pra responder, prometi que pra ela faria uma linda canção assim, pra descrever a história de vida bonita que ela contou pra mim. Pra resumir, na central da cidade ela desembarcou e eu segui pra Zona Sul. Foi assim que nasceu esse samba. E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição. Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari. Pra quem vem lá de São João de Meriti, que aliás nem tem metrô, andando até Bafunda eu vou. E todo dia, mesma hora, ela embarca naquela estação. E foi assim que então se deu, dela sentar-se ao lado meu e deslizando sobre os trilhos da conversa, pela linha 2x2. Aí ela a negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade, que ralou essa guerreira lá do Morro da Pedreira pra fazer a faculdade. Se formou e ainda mora no mesmo lugar, não quer sair de lá, só quer comprar uma casinha espaçosa no asfalto na subida da colina. Que menina, que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem

Esse mala sem alça só pensa em moleza. Vou lhe dar pudim, gelatina chinesa, o colo do rei morro pra ele sentar. Vamos lá. Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar. Mas pra almoçar, ele nem sorridente é o primeiro a chegar. Assim não dá. Esse mala sem alça só pensa em moleza. Vou lhe dar pudim, gelatina chinesa, o colo do rei morro pra ele sentar. Rapaz bem nutrido, vendendo saúde, porém inimigo maior do batente. Trabalhou num banco, não fez 30 dias. Foi mandado embora, pois quis ter gerente. No inverno ele alegra que tem alergia. Primavera, outono, ele sente pavor. Passa o verão inteiro curtindo uma praia. E diz que desmaia se fizer calor 7-1. Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar. Mas pra almoçar, ele vem sorridente, é o primeiro a chegar. Assim não dá. Esse mala sem alça só pensa em moleza. Vou lhe dar pudim, gelatina, chinês, o pobre do rei momo pra ele sentar. Adoro uma canja com filé sem osso, na macarronada, queijo parmesão, estela de porco, bife milanesa, badés com molho, mas de camarão, vinho importado, bisco escocês, um chope gelado e licor francês. Leve a Deus e ao mundo, é um vagabundo, o pita de Lorde metido a burguês 7-1. Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar. Mas pra almoçar, ele vem sorridente, é o primeiro a chegar. Assim não dá. Esse mala sem alça só pensa em moleza. Vou lhe dar pudim, gelatina, chinesa, pobre do rei morro pra ele sentar. Rapaz bem nutrido, vendendo saúde, porém inimigo maior do batente. Trabalhou no banco, não fez 30 dias. Foi mandado embora, pois quis ter gerente. No inverno ele alega que tem alergia. Primavera, outono, ele sente pavor. Passa o verão inteiro curtindo uma praia. E diz que desmaia se fizer calor 7-1. Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar sozinho na conta. Mas pra almoçar, ele vem sorridente, é o primeiro a chegar. Assim não dá. Esse mala sem alça, só pensa em moleza. Vou lhe dar pudim, gelatina chinesa, o colo do rei momo pra ele sentar. Vamos lá. Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar sozinho na conta. Mas pra almoçar, ele vem Zeca sorridente, é o primeiro a chegar. Pinta de Lorde. Assim não dá. Antes foi Arlindo Cruz, Toa Bangu e agora Bezerra da Silva. Gíria Cultura do Povo, presta atenção. Moqueca de Siri complica, não explica. Toda pô, hora nenhuma. Tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo. Toda hora tem gíria no asfalto e no morro. Pisou na bola, conversa fiada, malandragem. Mala sem alça é o rodo, tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo, se toca vacilão. Tá de bom tamanho, otário fanfarrão. Tremeu na base, coisa ruim não é mole não. Tá boiando de marola, é o terror alemão. Responsa Catu, que é o bonde, é Seró. Tô na bola, corujão, vão fechar seu paletó. E toda hora cê gira no asfalto e no morro. Certo. Porque ela é a cultura do povo. Se liga no papo, maluco, é o terror. Bota fé, compadre, tá limpo, demorou. Sai voado, sente firmeza, tá tranquilo. Parei contigo, contexto baranga, é aquilo. Tá ligado na fita, tá sarado. Deu bode, deu mole, qual é? Vacilou. Tô na área, tá de bob, tá bolado. Babou a parada, mulher de tromba sujou. Toda hora tem gíria no asfalto e no morro. Certo. Porque ela é a cultura do povo. Sangue bom tem conceito, malandro. E o cara aí, vê se me erra boiola, boca de siri. Pagou mico, fala sério, tô te filmando. É ruim, hein? O bicho tá pegando. Não tem caô, papo reto tá pegado. Tá no rango mané, tá alombrado. Caloteiro, carne de pescoço, vagabal. Tô legal de você, 71 GBO, cara de pau. Caloteiro, carne de pescoço, vagabal. Ai, tá certo. Tô legal de você, 71 GBO, cara de pau. Ih! Agora duas músicas sobre a questão do sambista e condomínio. Pare com isso, Adalgisa, veja onde pisa, não vá me sujar. Segure essa bronca, Adalberto, você é esperto, não vá me queimar. Arlete, você não se mete, porque neste prédio eu já estou enrolado. Nogueira, não faça besteira e mande rasgar esse abaixo assinado. Aquele xixi na escada foi uma cervejada, eu não pude evitar. A vomitada no play eu confesso que dei, mas eu mando limpar. E a discussão na garagem foi uma bobagem, eu confesso a vocês. Que a porrada no síndico dei pra derrubar, mas foi sem soco inglês. Doutora Genor, por favor, o senhor está equivocado. Arthur, pelo amor de Deus, os seus filhos e os meus são vizinhos de lado. Ernesto, aqui eu protesto, eu nunca dei em cima de mulher casada. Alzira, não conte mentira, sossegue e mantenha essa boca fechada. O vidro da entrada quebrado foi o resultado de um gol que eu perdi. O fogo no elevador foi um curto-circuito e eu nem estava aqui. E o samba na madrugada que acordou Onofre e Tolicínio era mais uma homenagem que eu ia prestar pra este condomínio. Pare com isso, Adalgisa, veja onde pisa, não vá me sujar. Segura essa bronca, Adalberto, você é esperto, não vá me queimar. Arlete, você não se mete, porque neste prédio eu já estou enrolado. Nogueira, não faça besteira e mande rasgar esse abaixo assinado. Aquele xixi na escada foi uma cervejada, eu não pude evitar. A vomitada no play eu confesso que dei, mas eu mando limpar. E a discussão na garagem foi uma bobagem, eu confesso a vocês. Que a porrada no síndico dei pra derrubar, mas foi sem soco inglês. Doutora Genor, por favor, o senhor está equivocado. Arthur, pelo amor de Deus, os seus filhos e os meus são vizinhos de lado. Ernesto, aqui eu protesto, eu nunca dei em cima de mulher casada. Alzira, não conte mentira, sossegue e mantenha essa boca fechada. O vidro da entrada quebrado foi o resultado de um gol que eu perdi. O fogo no elevador foi um curto-circuito e eu nem estava aqui. E o samba na madrugada que acordou Onofre e Tolicínio era mais uma homenagem que eu ia prestar pra este condomínio. Era mais uma homenagem que eu ia prestar pra este condomínio. Seu doutor, por que isso sempre acontece? Toda vez que eu bato o meu tambor,

saia, menina. Faz a ciranda, menina. Beba da fonte da água divina. A vida é bonita. Roda essa saia, menina. Fé no futuro, menina. Pra quem tem licença, nenhuma porteira há de trancar. Pra quem tem licença, nenhuma porteira há de trancar. Pra quem tem licença, nenhuma porteira há de trancar. Lançamento Cacá da Silva. Água Forte, agora outro lançamento, Mundo Livre S.A. Baile Infectado, presta atenção, fora Bolsonaro, alô, genocida. Dois. Parou de tocar. acordou, sorriu e eu despertei. Falando em próxima eleição, vamos ver, pessoal. A ideia é votar com a cabeça e não com o intestino, valeu? Lado B do Muqueca de Siri. Maria Bethânia com Xande de Pilares. Cria da Comunidade. Arlindo Cruz. Tô a Bangu. Força Arlindo. Zeca Pagodinho, Pinta de Lorde. Bezerra da Silva. A gíria é cultura do povo. Paulinho do Cavaco, reunião de condomínio. Samba da Macumba, com Jonathan Silva. E Cacá da Silva, Água Forte, Mundo Livre, S.A. Baile Infectado. No fundo estamos ouvindo Bom de Som, Samba em 3. Que chamamos de BG, Background. Toda quinta tem Muqueca de Siri ao vivo, 8 da noite, aqui pela Rádio Campeche 98.3 FM, uma frequência comunitária, e também é retransmitido quinta, 6 da tarde, pela Rádio Bronca para Barcelona, 104.5 FM. Ambas as emissoras têm streaming no site radiocampeche.com.br, radiobronca.info. Bronca escreve com K. Nas redes sociais, arroba Muqueca Siri. Muqueca com U e QU. No domingo, das 11 ao meio-dia, tem o repeteco do programa na Rádio Campeche. Ou, vez ou outra, a galera é surpreendida com o Siri. Google eu, Conrad Rose, aqui fazendo programa ao vivo também. Muqueca de Siri desde 2006, na luta pela democratização dos meios de comunicação, na luta pelo código aberto para o rádio digital brasileiro. Tenham todos uma excelente semana, paz, saúde, sorte, saudações rubro-negras!